A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Se hoje já adultos nós às vezes nos sentimos tentados a embarcar em um voo para Punta del Este, ou por que não em Las Vegas, tudo para apostar nossas economias nos dados, imagina ali com prostitutas em nossos colos, né? E nas nossas infâncias e adolescências ali nos anos 80 e 90, as coisas também não eram tão diferentes. Óbvio que a gente investia, né, em escala menor e também sem o devido envolvimento com as meretrizes. Pois ao invés de colocarmos as nossas vidas nas mãos de um croupier do deserto de Nevada, nós corríamos os perigos de entrar em um estabelecimento de jogatina permitido apenas para maiores de idade, ou seja, aquelas casas de arcade ali, né, os fliperamas, também bilhares, algumas rodas de truco a dinheiro, um 21, alguma coisa do gênero, né, e tantas atividades legais para um garoto de 10 anos. Walter Rezende, lembra de tudo isso? Acho que os arcades, ou arcades, ou fliperamas, encabeçavam ali nos anos 80 e 90 a lista de contravenções, né, que cometíamos. Afinal, esse jogo, ao menos ali naquela época, não permitiam que crianças adentrassem nos estabelecimentos, mas aquelas casas de jogos eletrônicos mais parecia uma escola primária, né, pois só tinha menor de idade. Com cigarro e cerveja por perto. Exatamente. Como já falamos aqui no episódio número 24 sobre Street Fighter, essas casas de jogos eletrônicos eram frequentadas pela escória da sociedade, né? Um lugar mal iluminado, geralmente em um porão, né? Cheio de office boys vagabundos. E aí você ia jogar e tinha que tirar um cadáver esfaqueado em cima da máquina. Lugar e tanto. E eu conheci um cara, Alexandre, que jurava que tinha pego gonorreia transando com uma prostituta viciada em cola de sapateiro dentro do fliperama. Outra coisa que também era ilegal para menores de idade, e deve ser até hoje, eram os bilhares. Mas com seus donos dispostos a alimentarem os seus vícios por anfetaminas, eles deixavam inocentes crianças iniciarem na jogatina apostando quem perder paga a ficha, ô Walter, gente. É verdade. E o Carlos Luna lá de Pernambuco, assim que leu esse nosso apelo pelo Facebook, por histórias, ele nos contou que, abre aspas, você pagava a ficha, né, e quando todas as bolas caíam ali, iam pra caçapa, acabava-se a ficha e aí tinha que comprar outra, obviamente. Travava a gaveta. Travava a gaveta, não tinha chance. E como era um monte de crianças pobres, juntávamos uma grana pra comprar uma mísera ficha. Aí nós tirávamos as camisas e socávamos em cada buraco onde as bolas caíam. Quando batia na camisa, se computava que os pontos ali e tal, né? E a ficha nunca acabava. Ó, lembrando que precisava de ao menos 6 moleques pra fazer isso, né? Precisava de 6 camisas. É verdade. Uma prática odiada pelo dono do estabelecimento, né? Afinal, outros jogadores queriam ali, ficavam na espera e a molecada... Cara... Você chegou a fazer isso? O Carlos Luna me lembrou. Eu fazia isso, mas no Pebolim, ou conhecido também como Totó em alguns lugares do país, a gente botava as camisetas nos gols ali e tal. E a gente ficava a tarde inteira jogando. Perto de casa tinha um botequim que tinha uma mesa de bilhar, só que a mesa ficava pro lado de fora do estabelecimento. Isso era muito comum, até amarrado ali com uma corrente. O que acontecia? À noite a gente ia pra lá, não sei quem tinha descolado bolas e dois tacos. E a gente ficava jogando na mesa que ficava pro lado de fora. O mesmo ouvinte, o Carlos Luna, estava tão inspirado e nos contou também uma outra história que envolvia jogo infantil, ilícito e falta de grana. Abre aspas. Sabe os fliperamas que tu pagava uma ficha e jogava Street Fighter ou Mortal Kombat? Então, daí eu era tão pobre que nem dinheiro para comprar uma ficha que custava uma miséria eu tinha. Carlos, bem-vindo ao clube, hein? daí ficava pedindo, deixa eu pegar esse round, deixa eu pegar esse round. É mesmo, cara. Isso era muito comum, né? Aí, segundo ele, se você fosse um bom jogador, os caras até deixavam você jogar ali pra passar uma fase mais difícil. Agora, se fosse ruim igual ele, né? Ficava só olhando o pessoal jogar mesmo. O Alexandre, uma coisa que eu me lembro era que os fliperamas eram repletos de valentões, né? Sem grana e sanguessuga, que chegavam perto de um covarde como eu, né? E sob a ameaça de espancamento seguido de estupro, nós tínhamos que entregar o jogo em andamento pro filho da puta. Isso acontecia bastante. Era comum isso. Agora, o ouvinte Antônio Fredão, que é de Olímpia, no interior de São Paulo, ele nos contou que o pai dele sempre foi crente e forçava a ida do filho na igreja. Mas aos 11 anos, começou a despertar nele uma ânsia incontrolável por jogos de azar. Segundo o Antônio, ele começou a jogar todos os dias na Zoteca, ou, se preferirem, jogo do bicho. Ele torrava todo o dinheiro do lanche com um bicheiro maconheiro. Olha só que época. Certa vez ele acertou a milhar na cabeça e ganhou uma bolada. Grana essa que usou para comprar uma bicicleta novinha que o pai dele fez devolver logo que soube que o dinheiro era ilegal. Fora essa pena, o ouvinte teve que passar por uma sessão de exorcismo na igreja que o pai frequentava. Que ótimo. Putz, cara. Queima ele, Jesus. Uma coisa que não tem nada a ver com os anos 80 e 90... O amigo meu, ele sonhou com um rato, que eu acho que tava matando um rato, sei lá o que era. Aí botou na cabeça que ele tinha que jogar no jogo do bicho. Só que pra quem conhece um pouco de Zoteca, sabe que esse bicho não tá na lista. Aí ele chegou pra mulher e falou, eu queria jogar no rato, você me ajuda? A mulher, rato? Esse aqui não é horóscopo chinês, não. Um jogo, Alexandre, que misturava sorte, perícia, malandragem e álcool era o truco. Opa! Aí seis ladrões. O truco este que causou muitos repetentes no colegial da minha época. Então, a gente ia para um boteco imundo qualquer ali da região da escola para ficar ali tomando catuaba Regiane e jogando truco. Catuaba Regiane. Pessoal, o Facebook é Agente86, curtam-nos por lá. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Você pode mandar sugestões aqui de memorabilia dos anos 80 e 90. Quem mandou a dica sobre esses jogos ilegais ali dessa época foi o Fábio Jomas, que é lá do Ceará. Eu tenho uma história com loteria, cara, que é muito maluca. Tinha um brother meu, sei lá, eu devia ter uns 16, 17 anos. Tinha um brother meu que jogava sistematicamente toda semana ali os mesmos números. Tava somente eu e ele na sala do trampo. Falou pra mim assim, faz um favor, liga na lotérica lá e pega os números que eu não peguei hoje. Aí eu falei, beleza. Ele falou assim, e se eu ganhar, te dou 10%. Te dou uma mobilete. Tava tipo acumuladona assim, manja, 30 milhões, que seria 3 milhões na minha mão. Liguei na lotérica e o cara foi passando, anotei. Esse meu amigo pegou e falou assim, ô Alexandre, confere aí pra mim, vai, eu tenho umas coisas pra fazer. A hora que eu tava ali, sei lá, no quinto cartão, foi me dando uma tremedeira, cara. E eu senti uma dor de barriga, porque fui batendo os números e tal. E a hora que chegou no sexto número, eu fiquei gago. E como é que é a sensação de ganhar? Cara, eu comecei a pular. Porque você passou por uma sensação. Não, eu comecei, acho que eu fiquei pálido. E esse meu amigo, ele começou a olhar pra minha cara assim, o que foi? Ganhamos. Eu falei assim, cara, deu. Ele, não, você tá brincando. Vou ele comer todo mundo. Ele atuou tão bem, cara. Ele veio assim, deixa eu ver. E ele começou a pular e eu fiquei louco. Comecei a pular também. Falei, cacete, tamo rico. Ele, não, beleza, eu vou te dar os 10%. Ficamos que nem dois loucos pulando ali. Eu comecei a chorar. Não acredito. Daí ele começou a rir. Cara, eu liguei na lotérica e dei os números. Falei pro cara te passar esses números. Comigo aconteceu uma história parecida, mas eu tava do lado do seu amigo. Ah, você é o que sacaneou. Exato, acho que o pessoal sempre fazia bolão, toda semana fazia. E eu nunca entrava, eu nunca acreditei muito que um dia eu teria sorte. Engraçado que eu mais ganhei do que perdi nas loterias. Nas vezes que tentou. É, porque uma vez eu ganhei, eu fiz uma quadra que não deu muito, mas superou a quantidade de dinheiro que eu já joguei na minha vida. Que bom. Então, aí, os caras jogavam toda semana, sempre me chamavam e eu nunca entrava no bolão. Certa vez, tinha um prêmio acumulado, fizeram lá o jogo, muitos jogos, uma bobina de papel, deixaram em cima da mesa. Aí, eu e um grande amigo meu, nós pegamos a bobina de jogos, desenrolamos, pegamos um número ali do meio. É. A gente fechou, enrolou de volta, fechamos, a gente deixou no mesmo lugar que a gente pegou. chegamos no cara do almoxerifado, o Rock. Rock, você sempre pega o resultado e coloca aqui no mural. Vou deixar esse resultado aqui pro pessoal conferir. Eu falei, mas não vai dar merda. Não vai. Qualquer coisa, você não viu quem colocou. Ah, então tá bom. A gente colocou lá. E antigamente, as extrações, né, os sorteios eram pela manhã. Isso. Aí deu o horário do sorteio, foram lá no almoxarifado, pegaram os números e começaram a conferir. Fazer a conferência. Como eles tinham feito o bolão pelo computador, começou a dar primeiro alguns duques, depois alguns ternos, depois algumas quadras, né, que já pagavam. Eles já estavam malucos, né? Lógico, um monte de quadra já dava pra brincar. Já dava, já estavam loucos, já estavam falando que eu era um idiota, que eu não tinha dado no bolão. Aê, não jogou? Toma, trouxa. Chupa meu... Cara, quando chegou no jogo, no prêmio cheio, eles enlouqueceram. Aí subiram em cima da mesa, começaram a se abraçar, gritar, falaram que ia dar um chute na boca do gerente. Naquele momento, eu e o meu amigo Edson nos ligamos que tínhamos feito besteira. Aí enlouqueceram, tá? Vamos ligar pra Caixa Econômica pra receber o prêmio. Como é que faz? Ligaram pra Caixa Econômica. Aí quando conseguiu falar com alguém lá, essa pessoa falou assim, mas vocês são do Mato Grosso? É. Aí eles falaram, não. Fizeram o jogo no Mato Grosso? Não, é que só teve um ganhador do Mato Grosso. Aí perguntaram pro atendente, mas que número deu? Aí ela deu, nada a ver. Já era ali perto da hora do almoço, um cara começou a chorar. Um outro cara saiu pra almoçar, voltou bêbado. O outro malandro deu uma caganeira nele. Que ele que é o que aconteceu comigo. Ele teve que ir embora, gente chorando, gente desesperada. Aí eles queriam achar o culpado. Eu não falei nada. Até hoje. Passou alguns anos, eu contei. E quiseram me matar depois, anos depois. Já pensou se eu contasse ali na hora? Não, não.